vez mais longe, tanto quanto incerto. Quantas vozes falam nesse instante, não sei se sou eu quem fala. Já é madrugada. Esse nosso papo, um milhão de coisas, um pedaço de pão, cachos de banana, tantos já morreram. Nesse exato instante, tem uma formiga sobre a minha pele. Música estranha, o avião passou. Debaixo da terra, o que seleciona? Milhões de micróbios, as outras galáxias, quase sempre é isso. Lágrima na pele, dedos longilíneos, o nariz adunco, a forma das coisas, entre a luz e a sombra. E nunca é bem isso, tudo é sempre quase, e um milhão de coisas. Você diz que é tarde, tenha outra mais. Os vivos e os mortos, cada vez mais longe, tanto quanto incerto. Quantas vozes falam nesse instante, não sei. Se só eu quem falo, já é madrugada. Esse nosso papo, um milhão de coisas, um pedaço de pão, cachos de banana. Quantos já morreram nesse exato instante? Tem uma formiga sobre a minha pele, música estranha. O avião passando debaixo da terra, o que seleciona? Milhões de micróbios, as outras galáxias. Quase sempre é isso. Lágrima na pele, dedos longilíneos, o nariz adunco, a forma das coisas, entre a luz e a sombra. E nunca é bem isso, tudo é sempre quase, e um milhão de coisas. Você diz que é tarde, tenha outra mais. Os vivos e os mortos, cada vez mais longe, tanto quanto incerto. Quantas vozes falam nesse instante, não sei. Se sou eu quem fala, já é madrugada. Esse nosso papo, um milhão de coisas, um pedaço de pão, cachos de banana. Quantos já morreram nesse exato instante? Sobre a minha pele, música estranha, o avião passando debaixo da terra, o que seleciona?